A igreja não é um hospital. A igreja é o corpo de Cristo. Você vai poder pedir, a partir de amanhã, pela internet, pelo e-mail, pode pedir todo esse estudo, todo esse roteiro, para você estudar novamente em casa. Nós estamos caminhando e nós somos a igreja de Jesus. Puxa vida, mas eu vim hoje, exatamente hoje que eu trouxe o meu convidado. E a palavra hoje é uma palavra que, meu Deus, é aquilo. O meu convidado não vai nem entender. Você está entendendo perfeitamente. Você não quer religião coisa nenhuma. Ninguém quer religião coisa nenhuma. Ninguém quer outra igrejinha coisa nenhuma. Ninguém quer mudar de igreja. Ninguém quer mudar de religião. Todos nós queremos Deus, queremos vida, queremos graça, crescimento. E se não for isso, não vale a pena. Se não for assim, não vale a pena andar, irmão. E é isso que nós queremos. Existem três situações que nós vamos deixar muito claras, que materializam muito tudo isso que está sendo dito até então. No meio da congregação das pessoas, nós vamos ter pessoas que estão sendo realmente trabalhadas pelo Espírito de Deus. Pessoas que chegaram recentemente e ainda estão doentes. Pessoas que são setas do diabo para minar uma igreja local. Você acha que não? Nossa semana de oração, uma das nossas irmãs que se converteu, está aqui conosco, ela veio pela primeira vez pelo convite na televisão para a semana de oração. E ela se assentou ali, naquela região ali, todos os dias. E ela disse que todos os dias, do lado dela, tinha uma senhora, uma mulher, que falava, não é aqui não. Fica vindo aqui não. Você tem que ir aqui, ó, na perfeita liberdade. Lá que é bom, aqui não. E essa irmã contou o testemunho dizendo, Deus, eu estou desesperada em busca de solução para a minha vida. E achei que assistindo lá o programa que era a resposta, agora eu venho aqui nesse lugar achando que é a resposta do Senhor no meu coração e encontro essa mulher dizendo que não é aqui. Eu estou entrando em parafuso, meu Deus. Ela disse que a semana inteira foi essa perseguição. Ela sentava, a mulher sentava do lado, não é aqui não. Vai embora daqui, é ali, ó, perfeita liberdade, não é aqui não, é uma seita oriental aqui, lá que você vai encontrar a luz, lá que você vai ser iluminada, lá que você vai desenvolver seu espírito. Aquela pessoa que ainda nem tinha tido uma experiência total com Jesus, fez uma oração na quinta-feira. Eu já não sei mais nada, Deus. Eu assisti a televisão, e eu senti que eu podia encontrar algo que eu estou buscando e nem sei. Mas chego aqui, essa mulher me perturbando a semana inteira. Ela veio todos os dias e ela disse que vem amanhã. Mas se ela é um instrumento para me perturbar, que o Senhor impeça ela de vir amanhã. E se ela não vier amanhã, como disse que vem, eu vou entender que o Senhor me trouxe para esse lugar e que o diabo estava tentando me perturbar nesse lugar. Chegou na sexta-feira, a mulher não apareceu. Nós não temos ideia, irmão, de como as coisas ao derredor funcionam, porque Satanás está bramando, querendo tragar, querendo impedir que vidas cresçam, que vidas sejam alcançadas, que vidas vivam numa família em amor, que vidas encontrem a graça do Senhor fluindo livremente, e nós somos a igreja do Senhor, esse lugar foi consagrado ao Senhor Jesus, nós somos a agência do reino do Senhor como igreja local aqui, e nós vamos crescer cada dia mais assim, e aonde for necessário cortar fora, nós vamos cortar fora e declarar a Satanás, aqui você não entra. Primeira situação, queremos deixar muito explícita, falatórios. O diabo, ele começa a trabalhar com falatórios. Eu ouvi dizer, me falaram, não, me falaram, eu ouvi, inclusive eu ouvi que lá na outra igreja, eu já fui em tudo quanto é tipo de igreja que você pode imaginar, eu já ministrei durante 22 anos em um mundo de igrejas, em todo quanto é lugar que você pode imaginar, e, irmão, quando alguém fala, fala as mesmas coisas de todos os lugares, e na maioria das vezes quando alguém fala, é alguém que está totalmente cheio de feridas, de rancores, de mágoas e precisando ser tratado. É gente doente. Saiba disso. Se alguém começar a falar para você mal de alguém de algum lugar, a maior probabilidade é de que ele seja um doente. E aí eu ouvi uma historinha essa semana que Deus mandou ligar para uma pessoa e essa pessoa simplesmente disse: eu estou lendo uma história aqui, eu vou contar para você essa história. Dizem que as caravanas lá na expansão do Velho Oeste americano chegavam, montavam uma cidadezinha, a cidade ia crescendo, e muitos deles colocavam um sábio lá na porta de entrada da cidade. Era uma rua só. Ficava o sábio lá, que recebia as novas caravanas. E o sábio perguntava: de onde você vem? Ah, eu venho de tal cidade. E como é aquela cidade que você vem? Aquela cidade é terrível. Todo mundo fala mal um do outro. É uma problemada. Olha, eu não gosto disso lá. Eu não gosto daquilo. Eu não gosto daquilo. E por isso eu mudei e quero encontrar. E estou vendo que parece que essa cidade aqui é um bom lugar para... E o sábio falou assim: essa cidade é exatamente igual à cidade que você veio. Aqui é um falatório, aqui é um problemado, uma perseguição. Aqui é uma coisa... E olha, se você entrar aqui, eles já vão começar a falar e perseguir você. Pode ter certeza, a cidade é igualzinha a que você veio. Chegava outro, a mesma coisa. Chegava outro e falou assim: na cidade onde eu vim, é um lugar maravilhoso. As pessoas ajudam-se umas às outras. As pessoas são boas. Olha, eu tenho amigos, estou com o coração partido que deixei aquela cidade, mas é porque eu preciso vir morar aqui. Essa cidade aqui é igualzinha à cidade que você veio. As pessoas se ajudam, as pessoas são boas. Sabe por quê, irmão? O lugar onde a gente está, os relacionamentos que a gente tem, serão maravilhosos se nós formos maravilhosos. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Irmão, se Deus estiver trabalhando conosco, podemos ser os piores dessa terra, mas esse lugar será o lugar mais maravilhoso dessa terra, porque o Senhor vai trabalhar conosco, e as pessoas dirão: aqui todo mundo está sendo transformado, porque é a igreja do Senhor Jesus. Falatórios. A palavra do Senhor diz assim, Provérbios 16: no muito falar não falta transgressão, mas no que modera os lábios é prudente. Nunca hesite trazer tudo à luz diante dos seus pastores, inclusive com quem transmitir qualquer tipo de mensagem. Não, vem cá, por favor. Vamos até ele lá agora. Não, porque o Francisco... Vem cá, vamos no Francisco agora. A palavra do Senhor ensina isso. Sabe por quê, irmão? 99% das vezes que você ouvir isso, saiba que é uma artimanha do diabo para te armar um laço, para você também cair e passar a ser um também que vive escravo dessas artimanhas diabólicas. E isso não funciona só aqui, não. Lá no seu ambiente de trabalho, na sua família, a maioria dos problemas é porque alguém, sem sabedoria, deu ouvido a algo que ouviu dizer. Salmo 34, 13 diz assim: refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Provérbios 16 diz assim: existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar. Diga comigo: Deus não pode tolerar. Olha só o que é que ele diz. Primeiro, o olhar orgulhoso. Diga: o olhar orgulhoso. A língua mentirosa. Mãos que matam gente inocente. A mente que faz planos perversos. Pés que se apressam para fazer o mal. A testemunha falsa que diz mentiras. E a pessoa que provoca briga entre amigos? Deus não tolera. Se o meu Deus não tolera, e nós somos a igreja dele nesse lugar, nós também não toleramos. É verdade. E eu não estou dizendo primeiro das vidas. Saiba separar. Eu estou declarando, já disse, eu não estou tão preocupado em ensinar alguma coisa a você. Eu estou como um profeta do Senhor liberando uma palavra de Deus sobre nós como igreja. Nós não toleramos artimanha de Satanás nenhuma, com falatório, com palavras, com disse-me-disse. Nós não toleramos. Se for necessário, nós não toleramos nem as pessoas que foram canais e não querem mudar. Mas fazemos separação entre a estratégia do diabo e as pessoas. As pessoas Jesus nos manda amar. E esta agência do reino de Deus é o lugar em que essas pessoas serão transformadas.